Hotel Delta. Nível de voo 360. saída Tango 1, letra, transição ótima. Transponder 5465. Frequência do controle Salvador 120.8. Delta, visual com ponto. Para que vocês vão para o seu ponto, Salvador, frequente 198, desse modo.

208, boa noite, bom ano novo. Salvador, uma boa noite, a 9524 da Azul, na Pra o Bravo, passando o vídeo até agora. Rio 9524, contato com a Berna da Caragem, saída para o Bravo, Rio 9040, boa noite, feliz 2016. Feliz 2016, prossegue para a nossa saída. É, solicita manter 2.000 pés por umas 5 milhas aí, mano, se ele ser possível. Afirmativa, critério após, obrigado direto para nós. Muito obrigado, então mantém 2.000 pés, nossa direção.